cliente me lhe oferece, você está afim de curtir uma viagem bem louca, é. Uma viagem sem fim, imagina passar por vasos gatos que eu faço os colados. Pá na roda de malandro ser considerado. Tentei esquecer por um momento dessa triste vida, que só lhe trouxe tristeza e muita agonia. Não tem como evitar, pois o caminho escolhido está escrito e certo. Vai te deixar na ponta do céu, no caldeirão do inferno. É muito fácil entrar, mas impossível sair. A vida dá bandidagem, meu irmão, se segue assim, mas você nem liga, não tá nem aí. Esquece passado, esquece a vida fudida. Não sente mais nada em sua mente, já depende dessa paranoia maldita, desnecessária, para se seguir em frente. Mas seu caminho foi você mesmo quem escolheu. Não percebeu que o fundo do poço não existe, não admite, mas já está nessa até o pescoço atolado. Eu sinto muito maluco, você já é um finado. Realizações, no crime só tem três. Cada uma delas tem um fim, na terceira você também tem. Na primeira estação, mundo de ilusão, só viver louco, o barato é moda, meu irmão. Sem dinheiro pra se abastecer, vai fazer o quê? Cabeça gira, o tambor tá cheio, vamos aí. A padoca da sua rua é o alvo, clique, clac. Aí filha da puta, é um assalto, garantia de outro teco. Viagem curta, cabeça gira no mundo de novo, puta loucura. O próximo alvo é o mercado, vê se se toca, otário, muito cuidado. Mas por enquanto tá com sorte, catou os trocados. Com sua quadrilha por aqui já apavora. Os canas já tão na área, vai, sai fora. Correria da porra, o coração dispara. É, a vida do crime é foda, meu compadre. Pra completar, um dos comédias da fita te deu banho no ferro. Corra atrás do preju, véi, não deixe isso quieto. Vai pagar de comédia, abre o olho, dá um tempo. É isso que disse seu subconsciente naquele momento. Nem pensa duas vezes, vai atrás do otário. No apetite vai sentar o dedo naquele folgado. Toma aí, otário. Um abraço, já era, já mandou pro inferno aquele pilantra safado. Realizações, no crime só tem três. Cada uma delas tem um fim, na terceira você também tem. Na segunda estação, ou seja, no mundo cão, já é um ladrão, forte, respeitado e temido. Respeito forçado, é claro. Na bagagem agora carrega só armamento pesado. Meter as caras em assalto, coisa do passado. Agora muito dinheiro no esquema de droga faz parte da sua rotina. É, tá todo mundo de olho na boca lá da esquina. Você comanda lá, ninguém folga contigo. Porra, cê tá respeitado, hein, bandido. Tirar você de tempo, nem pensar. Vai pro saco mesmo antes de se desculpar. Os canas fazem vista grossa da sua parada. Enquanto tá pagando bem, meu irmão, tá em casa, agora tem que se ligar, não vai ser sempre assim. O pedágio vai aumentar e olha a treta aí. Cai fora, maloqueiro, é a melhor saída. Talvez voltar pro anonimato mude sua vida. Mas pra você, foda-se conselho. Me dá as costas, me tira de prego. Tudo bem, segue aí na bagaceira esperto. Prossigo minha ideia, truta, trilho a linha sem falha. Não sou fã de canalha, então vai fundo, malandro, se essa é sua parada. Caminhe pro buraco, continue assim. Só não se arrependa quando a casa cair. É hora de subir. Estações, no crime só tem três. Cada uma delas tem um fim, na terceira você também tem. E de repente o inesperado acontece. Bandido sempre esquece do mal que prevalece. Bum, caiu mais um, assim foi o fim. Causei isso pra muitos, mas não quero pra mim. Ele assim pensou, com um pipoco de 380 tombou. Nem viu, só sentiu seu império desmoronar. Sem ninguém pra ajudar, seus amigos nem lá estavam. Se arrepender é em vão, depois da morte não há perdão. Seu retrocesso mental lhe mostrou a razão. Aí então, ladrão na favela, ela já não tem final feliz. Traficante, assassino, pilantra, o que você me diz? O bandidão da sua área, quem diria? Morto por um traíra, uma vingança, uma casinha. Você se foi, como muitos se vão. Estava em meio a uma vida de três estações. A primeira, a segunda, ilusão, mundo cão. A terceira é real e o final é cadeia ou caixão. Estações, no que crime só tem três. Cada uma delas tem um fim. Na terceira você também tem lixações. No crime só tem três.